Após a situação da fuga registrada na cadeia pública de Medianeira no último fim de semana, a Secretaria de Estado, Justiça e Cidadania, responsável pela administração das cadeias no Paraná, solicitou o apoio de policiais civis e militares para a realização de uma vistoria no interior da unidade prisional temporária. Com isso, os agentes da cadeia e policiais fizeram uma revista conhecida geral em todas as alas da carceragem. Os detentos foram removidos para o pátio e todas as celas vistoriadas. De acordo com os responsáveis pela cadeia, foram encontrados e apreendidos durante a vistoria 13 telefones celulares, 2 baterias de celular, 5 estoques confeccionados pelos presos, 1 alicate de corte, 2 serras medindo aproximadamente 15 centímetros, 1 barra de ferro medindo aproximadamente 40 centímetros, 1 porção de cocaína envolta em um plástico transparente e 10 porções de maconha envoltos em pedaços de sacolas plásticas. Tudo que foi apreendido foi entregue à Delegacia de Polícia Civil. No local também foi detectado que os presos já iniciavam a escavação de um túnel em uma das celas com o objetivo de tentar mais uma fuga. Este ano, a Polícia Civil conseguiu evitar pelo menos 5 fugas da cadeia de Medianeira. Em 3 situações, pessoas foram flagradas tentando arremessar objetos como brocas, serras e outros para dentro da cadeia, que tem superlotação a exemplo de todas do Paraná. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.